Mãe, eu sei que você trabalha muito e que tudo o que faz é pensando em nós. Sei que seu dia não é fácil, pois sua luta é muito grande. E que, por vezes, você até tenta, mas não sobra tempo para prestar atenção em mim. Sei também que sou exigente, insistente, querendo até demais um pouco tempo que lhe sobra para descansar. Mas eu tenho que lhe dizer que estou precisando de você. Mãe, o meu tempo não passa tão depressa como o seu, porque não tenho tantos compromissos, e aí minha cabeça fica cheia de ideias e pensamentos que às vezes só você, mãe, pode tocar. Preciso um pouco mais de atenção sua, mãe, pois estou crescendo e em meus caminhos, a todo momento, surgem coisas novas com as quais não sei lidar. São tantos os rumos a tomar que mesmo que eu não queira te incomodar, eu acabo tendo que correr para você. Pois você é a única em minha vida que tem a essência do amor para curar todas as minhas aflições. Por mais que eu queira não atrapalhar sua vida, mãe, eu não consigo viver sem você. Por favor, mãe, me dê um pouco de atenção.